Ora, sejamos já dois títulos para o destaque de hoje, nesta emissão até às 19h, Mistério da Comercial, para os Demons, álbum de Plague, que regressaremos daqui a pouco. Outra face do heavy metal. Tínhamos prometido falar hoje de Rick Hammett, guitarrista dos Triumph, mas preferimos fazê-lo só depois das férias, numa rubrica a intercalar com outra face do heavy metal e que vai chamar-se Filhos do Metal. Além de Hammett, prometemos desde já falar detalhadamente de Michael Schenker, Tommy Iommi, Dave Murray dos Iron Maiden. Hoje vamos preencher musicalmente este espaço com mais dois trabalhos. Começamos com um grupo muito divulgado no lança-chamas, mas desta vez um álbum em estreia. Trata-se do primeiro dos holandeses, Vandenberg, que tem como título Vandenberg. A faixa escolhida é Burning Heart. Vandenberg, Burning Heart. E vamos para o ponto final por hoje com a apresentação de uma nova banda canadiana. Connie Hatch, Carol Dixon, voz e guitarra ritmo, Andy Curran, voz principal e baixo, Dave Ketchum, bateria e Steve Shelsky, solo e voz. A outra face do heavy metal volta no dia 18 de agosto. Até lá ficamos com os Connie Hatch e o tema To Feel the Feeling Again. foi a outra face do heavy metal. Boa tarde. Lança-chamas 1819 FM estéreo da Rádio Comercial. Talas, o álbum Sink Your Teeth Into That, I Spit On Ice. 20 minutos para as 19 para o termo do Lança-Chamas 2, onde regressaremos ainda ao álbum The Plague dos Demon. Duas soltas, portanto, depois do final da outra fase do heavy metal, uma para os Talas, a outra para os Exciter, Violence and Force. Side, human awesome power as the battle rages on the Exciter, Swords of Darkness, do álbum Violence and Force. Eles e os Talas, as duas soltas, antes de regressarmos ao destaque da emissão de hoje, aqui no Lança Chamas até às 19, aproximadamente, FM Estéreo da Comercial, The Plague, os Demon. The ride is on the wall. segundo play, o destaque para o lança-chamas de hoje, FM Estéreo do Comercial, até às 19, The Writings on the Wall, The Only Sane Man, os temas para terminar esta nossa passagem de hoje. Thank you. Promessas Chamas, a parte final da emissão de hoje. Foram temas em destaque do álbum The Plague, os Demon. O resto, o adeus. Virgin Steel.